é de louvar, porque para além de sensibilizar da prevenção contra a Covid, também deu alguma coisa. Os estudantes, todos com deficiência visual, receberam álcool em gel. Álcool em gel, para poder, quando nós temos poucas máquinas brailles, e as máquinas vão circular para todos os estudantes. Daí a importância do álcool gel, que este projeto, nós fomos abrangidos, os estudantes receberam álcool gel, que na medida em que vão mudando, não é, de máquina, vão utilizando o álcool em gel. E para além disso, também recebemos o álcool etílico, para poder higienizar também as próprias máquinas, exatamente, para os materiais. Então, acho que nós precisamos, mais do que falar, também praticar, ser agentes ativos nesta prevenção, porque muitas vezes nós estamos a ver na televisão alguém a falar, mas sem o uso da máscara. Qual é a visão? Qual é a mensagem que estamos a passar?